bem gostoso. Chay Vieira. Assim o coração chora. Bota seu biquíni, ela vai à praia. Essa mina é top, cheia de pirraça. Todo mundo pira, todo mundo para quando ela passa. Eu disse, bota seu biquíni, ela vai à praia. Essa mina é top, cheia de pirraça. Todo mundo pira, todo mundo para quando ela passa. Ela passou, ela passou, pirraçou, pirraçou, pirraçou, vai. Ela passou, ela passou, ela passou, pirraçou, pirraçou. Ela passou, ela passou, ela passou, pirraçou, pirraçou. Ela passou, ela passou, ela passou, pirraçou, pirraçou. Ela vai à praia, essa mina é top, cheia de pirraça. Todo mundo pira, todo mundo para quando ela passar. Bota seu biquíni, ela vai à praia, essa mina é top, cheia de pirraça. Todo mundo pira, todo mundo para quando ela passar. Ela passou e pirraçou, pirraçou. Ela passou, ela passou e pirraçou, pirraçou. Ela passou, ela passou, ela passou e pirraçou, pirraçou. Ela passou, ela passou, ela passou e pirraçou, pirraçou.